Motorizado, puxa, boa tarde, Atlético 2-0. Autorizado táxi via Índia, ponte para todos, 895-9904-3520. Autorizado táxi via Índia, ponte espera, 1295-9104-3520. Salvador. Então, 3520, pode esperar dar 10, pronto. 3520, ali decola, pistão 0, vento 10 graus, 029. Autorizado, linha de decola, pistão 0, então 3520. Zero, decolado 31, no controle 10 decimal 8, boa viagem. 30, 8, boa noite. Silvio de Salvador, boa noite, o TAP 3520. Decolou, se escuta, cruzando 1500, vai. Boa noite, 3520, contato radar, vou para onde viu 190, sai da PUCA. Para 190, na PUCA 3520. decolou 120, TAC 3520. Repetido na frequência 12685, TAC 3520. Pode confirmar a frequência? 12085. 2085, sim. Solo, Salvador, boa noite, gol 8 no 7. Informação Bravo, Bravo, cópia agora. Site Guarulhos 360, via peso Lu no meio, decola pistão 0 com a direita, será da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 5126. Sente o 1897, autorizado Guarulhos 360, via peso Lu no meio, decola dá no 0, curva direita. Israel Leda Bridge, controle Salvador operando 208, transponder 5126, porto 817. Porta Puxa, boa noite. Chama pronto direcionamento, boa noite, no 7. Paulo Salvador, muito bom dia, o 3399 da informação aqui. Está no posição 3. 3399 para Guarulhos, eu tenho 360 aprovado. Provável da Eulida Brit, um minuto para cópia, senhor. Aguardando, 399, é o solo? Acabei de atualizar a senhora informação da TIS, agora é a Charlie. 360 tem aprovado, pronto, cópia. Prossiga. Então, 3399 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta oposição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da Eulida Bridge, nível de voo 360, controle 120 decimal 8, transponder 5136, TAM 3399. TAM 3399 está autorizado em Sierra Bravo Golf Romeo, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após Trip e após Posto de Calça. Decola da 10, primeira curva à direita, da Eulida Bridge, autorizado 360. Controle 1208 e o transponder 5136, é o TAM 3399. 5136, protegimento correto com 3399. Estou pronto para o pushback, senhora Mendes, senhor. Camarada, graças, 3399. decolada altura 3399, com estacionamento. São 3 aprovado, senhor. Chame táxi, são 3399. Para o táxi, 3399. Alô, Salvador, gol no 8 no 7, no 05, se vai estacionamento. Livre, chame táxi no 7, correção 8, no 8 no 7. Livre, se vai estacionamento, é uma táxi, no 8 no 7. Com algum problema com o push? Não, prossiga para 3399. 3399, tem algum problema com o push, senhor? Não, nós temos 5 minutos, segundo o regulamento, depois que é autorizado. Nós só estamos guardando aqui tirar as coisas da... que a infraero tirou o finger só agora, demorou muito. Gente, o regulamento diz que o senhor pediu pushback, o senhor tem 5 minutos para iniciar o táxi, não para iniciar o push, senhor. Ok, nós então tem que vir um cara da Infraero aqui para vir no horário. E é 5 minutos para conhecimento aí também. É 5 minutos para iniciar o bus e 5 minutos para iniciar o táxi, porque a aeronave não dá conta da partida aí dentro desse tempo. Muito bem, eu vou ter de reler então o regulamento, que a princípio o que eu tinha na cabeça é que depois de push, o senhor tinha 5 minutos para iniciar o táxi, e não 10 minutos como 5 do push e 5 do acionamento. Ok, eu não vou... vamos voltar ao padrão da fisiologia. Ok. Solo no 8 no 7, pronto táxi. 1 no 8, 2 a bordo. 03, 5 no galeão. Uno 8, 2, 0, 3, 5, 1 no 8, 2, 0, 3, 5, 1 no galeão. Aguarde para registro táxi, gol 1 no 8 no 7. 1 no 8 no 7. Quatro, Índia, trip 5557, informação Charlie correta. Campinas, eu tenho 360 aprovado. Provável da El e da Bridge, aguarde aproximadamente 2 minutos para cópia, por gentileza. Para o táxi da 3399, 149 a bordo, Galeão, 4 horas. Duno 49, 4 horas, Galeão, TAM 3399, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre, frequência 118.95.3399. Obrigado. Duno 8 no 7, por gentileza, segura a base da companhia, correção. Segura a base da TAM, à sua frente via Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre, 118.95, Duno 8 no 7, tenha um bom voo. Primeira nave à frente, na Índia, 2189, uma boa noite, bom trabalho. Trip 5557, pronto, cópia. Trip 5557, autorizada para Sierra Bravo, Kilo Papá, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direta oposição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pistinho uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5141, trip 5557. Ok, confiado 360, Campinas, via Pesolo no meio, até VHZVR, aponto 3, posso prosseguir conforme o plano. O nível, decolando da curva da pista 10, primeira decolagem. Curva direita, controle 208, o transponder 514, lembrando, saída da EL, Leda, 5557. 5141, protegimento correto, 35557. Chame quando é pronto para o pushback, acionamento, senhor. Camarim 208, 35557. 8, copiado. Salvador, boa, bom dia, 3399, espera 1-0, pronto. 3399, autorizado a linha de colar pistão 0, vento 290 graus, 2 nós. A linha de colar 1-0, 3399. Ali mantém pistão no zero. 399, decolada 04, controle 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3399, saída DAIO. Bom dia, TAM 3399, contato radar, estou para o nível 360, estou autorizado Leda. Ok, 390, direto Leda, TAM 3399. Nível final 360. Autorizado 360. Autorizada a decolagem pista no zero, vento 300 graus, 2 nós. Decolagem no zero, nós no 7. Decolado 07, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, obrigado, senhor. Controle, boa noite, 07. Boa noite, do 188, 1817, contato radar, suba para o nível 360, estou autorizado para de Leda. 360, lindo, obrigado, senhor. Aprovado o posicionamento 5557, chame táxi. Salvador, 3399. Possível? Possibilidade de uma briga da presença? Estamos em Recife, solicito mesmo na frequência 1251, alterna 1-3325, 3399. 251-3325, obrigado, bom dia, 3399. Bom dia. 1-8-1-7, estou restrito para o nível 340. Confirme, restrito 340. Afirmo. Gerente. Restrição é até onde, senhor? Você contato com Recife. Ok. Para o nível 360 sem restrição, chame Recife, frequência 1251, alternado 13325. Então, reautorizar 360-251-3325. Obrigado, uma boa noite. Bom dia. 5557, tem um bom voo, senhor. Afirmo, 1895. 5557, autorizado a linha em decolar, pista no zero, vento 290 graus, 2 nós. Salvador Control, good morning, 35557, dial departure. 135557, really contact climb level 30, flat and in later position. Roger, we are clear to fly direct, land the position 35557.